tirando em sua frente como um caleidoscópio. No jornal de ontem, procura sorte no horóscopo. Dificuldade pra se expressar, pouco estudo. Mesmo podendo falar, sente-se mudo. Mãos calejadas, rosto marcado pelos anos. A coluna dói, as pernas não respondem ao comando. Jamais pensou em morar aonde vive agora. Pensa em tudo e todos e chora. Agora já não se espanta com quase nada. Inflação, poluição, merenda estragada. Eventualmente ainda perde o sono por causa do descaso e abandono. Remédios, injeções, um jogo de damas. A espera ansiosa do fim de semana. Enquanto não chega o dia, diversão com os companheiros. Ginástica, dança, velhos parceiros. Os olhos já não enxergam muito bem. A audição não é perfeita também. Mesmo assim resiste, vive, coragem. E diz estar vivendo a melhor idade. Esqueceu de Deus, todos os dias ora. Liga a TV, é só desgraça, novamente chora. Lembra da vida pacata no interior. Lamenta que o país viva um clima de horror. Pensa nos filhos, netos, na esposa, saudades. Solidão de um brasileiro, terceira idade. Outra vez se refugia em frente à TV. Não acredita no que vê, senhor, pra quê? Nádegas e seios expostos, muita baixaria. Transformaram meu domingo numa orgia. Valores invertidos, o errado é tido como certo. Pra que viver assim, se o pior já é certo? Eu queria gritar, a voz já fraca não sai. A mão calejada treme, o braço não vai. A mente falha, me sinto tonto. Um vulto, uma sombra.